Vai, azulão, azulão companheiro. Vai, vai ver, meu ingrato. Diz que sem ele o sertão não é mais sertão. Ai, vou, azulão, vai contar, companheiro.